de Viseu e no pavilhão multiusos do Instituto Politécnico de Viseu, a terceira edição do Seminário Desporto Adaptado do Ensino à Competição. Esta edição contou com a participação dos alunos do curso de apoio à gestão desportiva e mais cerca de 200 participantes provenientes de todo o país. Pronunciou experiências desportivas, teóricas e práticas no âmbito do desporto adaptado, sensibilizando os intervenientes para ações promotoras de inclusão e da participação igualitária de pessoas portadoras de deficiência. No dia 23 de novembro de 2017, os alunos dos cursos profissionais de Design de Equipamento e Multimédia realizaram uma visita de estudo à Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, Ano Zero, uma iniciativa proposta pelo Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, organizada em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra e a Universidade de Coimbra. Sob o tema Curar e Reparar, a exposição reúne o trabalho de 34 artistas que podem ser vistos em vários locais da cidade, num diálogo e sintonia entre a arte contemporânea e o património da cidade. Na manhã do dia 27 de novembro e no âmbito da disciplina de Psicologia, os alunos do curso de Artes, Espetáculo e Interpretação terceiro ano participaram num debate de ideias com a terapeuta da fala Doutora Sandrina Souza, subordinada ao tema Diferenças na Educação, Fenómenos de Exclusão e de Integração Diferenciadora. Construiu-se um espaço de reflexão sobre as dificuldades de aprendizagem, nomeadamente a dislexia, disgrafia, discalculia, disortografia, hiperatividade e déficit de atenção, o que são as necessidades educativas especiais e o papel da terapeuta da fala face a essas necessidades. No passado dia 30 de novembro, os alunos do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação rumaram até à cidade do Porto. O início desta viagem aconteceu na ESMAI, Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo, onde tiveram a oportunidade de conhecer todo o departamento de teatro. Seguiu-se uma visita guiada pelo Teatro Municipal do Campo Alegre, após a qual se realizou uma formação de artes circenses, orientada por Vasco Gomes, na área do malabarismo, e Daniel Seabra, no âmbito dos aéreos, tecido e trapézio, ambos elementos da companhia Erva Daninha. No âmbito das disciplinas técnicas do curso profissional de apoio à gestão desportiva, realizou-se no passado dia 30 de novembro a visita destes alunos ao Museu Estádio do Dragão, na cidade do Porto. Esta visita teve como objetivo conhecer o funcionamento geral e específico de um grande estádio e promover o aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos no âmbito da gestão do estádio de futebol. Os alunos do primeiro ano do curso de Artes, Espetáculo e Interpretação, no dia 7 de dezembro, tiveram a oportunidade de assistir ao trabalho de uma das companhias que marca a história do teatro português, pós 25 de abril, a Barraca. O espetáculo Mariana Pineda, que esteve inserido no 23º Festival Internacional de Teatro, Acerta em Tondela, baseia-se na vida e lenda de Mariana Pineda Mofioz e celebra Garcia Llorca e a abolição da pena de morte. Durante a tarde de quarta-feira, 13 de dezembro, os alunos do terceiro ano dos cursos de artes do espetáculo e interpretação estiveram em preparação com o professor de voz, Pedro Carvalho, para a participação no concerto de Natal. Uma produção da Academia Artística do município de Tábua teve a sua estreia no dia 20 de dezembro, pelas 21 horas, no Centro Cultural de Tábua. No passado dia 14 de dezembro, realizou-se a nossa festa de Natal no Centro Cultural de Tábua. A nossa festa de Natal contou com a casa cheia e com a participação de todos os cursos, com peças de teatro, jogos e música. Foi uma noite muito divertida. As escolhas musicais de hoje serão dedicadas ao Natal. Vamos ouvir Mariah Carey com Santa Claus is Coming to Town. Better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.